pelo Grupo 6. Grupo 6, tivemos aí a Internacional de Bebedouro e a Francana empatando em 1-1 lá no Sócrates Stamato. E tivemos também a equipe do Vossen batendo Oswaldo Cruz por 1-0. Boa vitória da equipe do Vossen frente à equipe do Oswaldo Cruz, que embola toda a situação do grupo, viu, professor? Porque agora é o seguinte, a Inter de Bebedouro tem 7 pontos, Oswaldo Cruz 6, a Francana 5 e o Vossen 4. Embola tudo. Equilibradíssimo, né? As equipes conseguem realmente ficar emboladas aí, mas já vai desenhando os classificados e realmente essas equipes aí vai ficar uma ligadona na outra aí nessa próxima rodada para ver quem realmente encaminha bem a sua classificação, né, Léo? Muito bem, vamos ao grupo 7. Grupo 7 em que tivemos o América de São José do Rio Preto empatando em 1-1 com a equipe do Itararé dentro de casa. E o Talentos 10 venceu a equipe do Primavera dentro do Bento de Abreu por 2-0. Então a situação do grupo 7 é a seguinte: o Primavera tem a primeira colocação com 7 pontos, mas a derrota trouxe o Talentos 10 coladinho. O Talentos 10 chega ao seu sexto ponto, fica a um pontinho de diferença, assim como o Itararé. O Itararé também tem 6 pontos ganhos. O América de São Paulo é o Lanterninha com apenas 2 pontinhos. O América de São José, professor. Pois é, o América de São José do Rio Preto, né? Que coisa, né? Um estádio, uma cidade pujante e tudo, e a América está praticamente fora aí e brigando pela classificação estão o Primavera, o Talento 10 e o Itararé. Então a briga está boa ainda, falta mais 2 rodadas e eu vejo essas 3 equipes aí concorrendo. O América, infelizmente, já está fora. Vamos então ao grupo 8. Grupo 8 tivemos os seguintes jogos pela quarta rodada do Campeonato Paulista da segunda divisão. Tivemos a equipe do Paulista de Jundiaí vencendo a Itapirense fora de casa por 2-1. Fica muito bem na fita a equipe do Paulista de Jundiaí. E o Comercial de Ribeirão Preto bateu a equipe do Bandeirante de Birigui dentro dos seus domínios por 3-1. Resultado que o coloca na liderança isolada com 8 pontos ganhos. O Paulista é o segundo com 7. E aí fica um pouco confortável a diferença de 3 pontos para Itapirense, que tem apenas 4 pontinhos, e o Bandeirante de Birigui com 2. Parece que aí o Comercial e o Paulista vão despontando para serem os qualificados à próxima fase. No próxima rodada, eles podem até se garantir, dependendo do que acontecer com o Pauli, com o Itapirense e o Bandeirante, professor. Então, está bem confortável a vida para Paulista e Comercial. Pois é. O empate entre Paulista e Comercial pode praticamente classifica já o Comercial e também coloca o Paulista com uma mão na classificação. Principalmente se Itapirense e Bandeirante empatar, né? Mas esse grupo está bem encaminhado mesmo, é para Comercial e Paulista, que pode ser os 2 classificados desse grupo. Temos também o grupo 9. O grupo 9 entre que o Flamengo de Guarulhos bateu o Mauá por 1-0 lá no Ninho do Corvo. Boa vitória do Flamengo. E o Guarulhos e o São José empataram em 0-0. Então, quer dizer, o Flamengo praticamente garante sua passagem. A diferença muito confortável de 4 pontos para a equipe do Mauá e para a equipe do São José, que estão na segunda e na terceira posição com 4 pontos. E o quarto colocado é o Guarulhos com 3. Então, quer dizer, o Flamengo se tira da briga e praticamente fica com a vaga para a próxima fase e deixa Mauá, São José e Guarulhos se virando para brigar pela outra vaga, professor. Pois é, e o time lá da D Guarulhos, lá do nosso amigo lá, realmente tem um jogo decisivo, né? Aí, como você falou, o Flamengo já está classificado e tem um jogo decisivo entre Mauá e Guarulhos. Esse jogo é decisivo para a D Guarulhos, do Mota, né? Do nosso amigo Mota lá. E a D Guarulhos tem 3 e o Mauá tem 4. Portanto, se a D ganhar do Mauá, ela sobe para a segunda posição. Mas também se perder, dá adeus. Está um grupo disputadíssimo e só o Flamengo classifica. Ousa dizer que quem vencer essa partida entre Guarulhos e Mauá se classifica, viu, professor? Porque eu não vejo o São José ganhando do Guarulhos, do Flamengo, lá em Guarulhos, né? Correto, concordo com você também. A missão do São José é dificílima, jogar lá em Guarulhos contra o Flamengo, o Flamengo que vem bem. Portanto, eu também comungo desse mesmo pensamento. Uma vitória aí, quem vencer de Mauá e Guarulhos vai fazer companhia pro Flamengo. Muito bem, então falamos da Bezinha do Campeonato Paulista. Faltam duas rodadas aí para definição, né? Dependendo, o grupo 8. Não, faltam duas rodadas exatamente para se definir, então, a situação. E partirmos para a terceira fase. Terceira fase, eu acho que a partir da terceira fase já começa o mata-mata. Não me recordo exatamente se temos mata-mata, temos outro grupo. Eu acho que é mata-mata já, né, professor? Eu acho que é o mata-mata, com certeza. Vai sobrar... Não, é isso aí. Então, vamos mudar de assunto. Vamos continuar no estado de São Paulo. Vamos falar da Copa Paulista de Futebol. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se cantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um pra gente ver. Filho maravilha, nós gostamos de você. Vamos falar da Copa Paulista de Futebol. Já quero agradecer a sua audiência, o carinho da sua companhia aqui no Rio Vox Esporte Clube. Vamos falar do 15 de Piracicaba, o 15 que vai até Bauru hoje para enfrentar o Noroeste e buscar sua primeira vitória na competição. Antes de falar da partida, a gente fala que o 15 troca um volante por outro. Um volante chega, outro sai. A pedido do Bragantino, o volante Guilherme Martins deixou o Inhoquim e retornou ao clube de origem, né? O Guilherme Martins, então, pertence ao Bragantino. Com certeza tiveram algum problema com volantes lá na Série C do Campeonato Brasileiro. Pediram um retorno do atleta e o 15 se mexeu rapidamente e contratou o Pereira, de 26 anos, volante que estava no futebol do Catar. Estava atuando no Muayter SC, lá do Catar. Ele chega o Barão da Serra Negra para exames. Se aprovado, assina contrato para a sequência da Copa Paulista de Futebol, né? Então, é o segundo jogador que é cedido pelo Bragantino, que deixa o Inhoquim, né? O Hugo, zagueiro, foi renegociado com o Gil Vicente de Portugal. Já o 15, então, tem o segundo desafio na Copa Paulista, vai ser lá em Bauru. Depois do 3-3 contra o Red Bull Brasil, o Inhoquim vai até a cidade de Bauru, a cidade do sanduíche, né? Enfrentar o Noroeste às 20 horas em busca do triunfo, que escapou nos últimos minutos da estreia, né? Com apenas uma rodada, é óbvio que temos um equilíbrio marcando a disputa, né? Apenas o Rio Claro venceu justamente o Noroeste e é por isso que ele lidera a chave. Todos os outros empataram, né? Então, o 15 deve ter mudanças no seu time titular, com Danilo Melega assumindo a vaga de Caleb na lateral direita, enquanto a outra troca é mantida em segredo por Fael Júnior. O técnico não vê problema aí em buscar o resultado fora de casa e enxerga os times em condição semelhante. O 15 deve vir a campo com Leonardo no gol, Danilo Melega, João Vitor, João Santos e Samuel, Fraga, Rafael Rosa e Renan Zanelli, Welton Paraguá, o Romarinho e o Marcelo Fernandes. Esse é o time do Fael Júnior, professor. Pois é, vai ter então Wesley Fraga de Rio das Pedras como titular do 15, olha que beleza. Vai estar lá. Pois é, então, veja você e Deus que ajude que ele faça um bom jogo também e possa, além de ajudar o 15, também representar bem aqui a nossa cidade. Mas o 15 conseguiu um resultado que a imprensa mesmo antes do jogo já daria como um bom resultado o empate, e o empate com 3 gols foi melhor ainda. E agora o 15 vai até a cidade sem limite, cidade de Bauru, né, enfrentar a maquininha vermelha do Noroeste, que perdeu aqui na estreia para o Rio Claro 1-0. Portanto, o Noroeste vai estar precisando correr atrás da vitória, e o 15 pode se dar bem no contra-ataque, já que tem uma equipe muito rápida e uma equipe que joga com 3 atacantes. E segundo o Fael Júnior, a equipe também vai continuar jogando com esses 3 atacantes. Vamos ver o que faz o 15 e o Noroeste, Noroeste 15, lá na cidade sem limite, lá em Bauru. Palpite para o jogo de hoje, professor. 2-0, 15. 2x1, 15. Vamos diferente, então. Seu palpite tá melhor do que o meu. Será? Toma gol. Será? Vamos ver. Vamos aguardar. Hoje, além do 15 do Noroeste, temos também o Desportivo Brasil e o Rio Claro se enfrentando no Ernesto Rocco, lá na cidade de Porto Feliz. O Rio Claro buscando a segunda vitória e o 100% de aproveitamento. A equipe do Desportivo Brasil quer a sua primeira vitória. Hoje também temos Taubaté e Santo André, o jogo válido pela chave 3, jogo lá no Joaquinzão, na terra do Burro da Central, lá em Taubaté. Temos também o Água Santa pegando o São Caetano, jogo no Distrital do Inamar às 15 horas, e o Bragantino pega o Santos Futebol Clube lá no Nabia Bichedi às 20 horas. Para finalizar, temos jogos pelo Grupo 4, onde o Atibaia pega o Audax, o jogo é no Ítalo Limonge lá em Dayatuba. Temos também o Taboão da Serra enfrentando a equipe da Portuguesa, o jogo lá em Taboão. E o Nacional recebe o Ituano no Comendador Souza, na capital paulista. Então, esses são os jogos da Copa Paulista desse meio de semana. E, é claro, você acompanha tudo da Copa Paulista aqui no Rio Vox Esporte Clube. Melancia fatiada, o globo sal e doce, dragão chinês. Tem limão, tem mate, melancia fatiada, o globo sal e doce, dragão chinês. Tô norando leis nas ruas e a lombra bateu. O jogo é às 5 e eu sou mais um meu. Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar. Vou torcer, vou xingar, pro meu time ganhar. Eu quero ver gol. Agora o assunto na nossa programação é a Série B do Campeonato Brasileiro. Série B, tivemos aí dois jogos no dia de ontem pela primeira rodada do segundo turno, mais conhecido como 20ª rodada da competição. E tivemos o Avaí e o Vila Nova. O Vila não durou muito no G4, viu, professor? Porque o Avaí venceu a equipe do Vila Nova por 1-0, gol do Rodrigão, e volta ao G4, troca de lugar com os goianos nesse momento no grupo dos quatro times que ascendem à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O gol do Rodrigão foi aos 34 do segundo tempo. O Avaí fez as pazes com a vitória na ressacada que não vinha há algum tempo, e o Vila Nova fica com a quinta posição nesse momento, professor. Não gostei da equipe do Vila. A equipe do Vila guardando um 0-0, não gostei. O Avaí procurando o jogo, o Geninho tentando fazer o gol, a vitória, buscando a vitória. Portanto, eu acho que o resultado ficou muito bom para o Avaí, que buscou o tempo inteiro a vitória. E não gostei da equipe de Emerson Maria, que realmente foi um time covarde. Eu acho que todo time que joga com essa retranca para não perder o jogo, eu acho que deveria perder. Foi justamente esse castigo que teve o Vila Nova. Muito bem. Então tivemos mais um jogo pela Série B no dia de ontem, onde a Ponte Preta pintou e bordou, passeou lá no Pará, na Curuzu. Fez barba, cabelo e bigode, professor. 4-0 para a Macaca em cima do Papão. Gols do Yuri, do Natan e duas vezes o Júnior Santos, o artilheiro da Macaca, balançando a rede do Papão. A Ponte faz uma ótima campanha fora de casa, né? Tem um ótimo retrospecto fora dos seus domínios. E foi na tranquilidade e que a Macaca venceu aí o Papão em Belém, né? Uma boa partida aí do Júnior Santos, e a torcida do Paysandu tá com a cabeça inchada. Quem tá feliz é nosso amigo William, daqui da garagem da prefeitura, com a sua Ponte Preta, professor. Sem dúvida, a nega véia foi lá, atravessando um momento difícil, foi lá na Curuzu e conseguiu um grande resultado, jogando para frente, conseguiu fazer 4 gols e goleou impiedosamente o Paysandu, que conseguiu um excelente resultado. Realmente a Ponte Preta conseguiu acertar uma grande partida, e hoje ela já passou até o próprio Guarani e sobe na tabela. É claro que temos a rodada ainda

Agropecuária Raça Forte. Oferecemos a opção mais especial e saudável que seu animal precisa. Trabalhamos com a melhor qualidade de ração, oferecendo para seu animal vida mais saudável e feliz. Rações para gatos, cachorros, peixes e pássaros, além de todos os medicamentos. Ah, temos também artigos para pesca. Disque entrega 3493-3318. Qualidade de vida que seu animal precisa, na Raça Forte tem. Agropecuária Raça Forte, Rua Prudente de Moraes, número 153, Centro. Simiprag, sistema integrado do manejo ecológico de pragas. A super proteção que você e seu patrimônio precisa. Agilidade e precisão. Bom atendimento e preço justo. Telefone 3493-1181. Rua Fernando Costa, número 627, Bom Jesus 1. Tem aí o evento mais esperado do ano. Quinto Encontro de Violeiros Oficial, edição 2018. Local Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, no dia 16 de setembro, a partir das 12 horas. Shows como Coca e Paraíso. No saco de estopa, mãe minha. Adriana Farias. Quando a tardinha entra, mais abraço a viola. Mogiano e Mogianinho. Seu coração tá pisado. Pedro e Pedrinho. Nós só cantamos moda boa que é da nossa região. Fernando Freitas e Gilberto Lage. Procurando aquele amor, eu me perdi no caminho. Almoço com a tradicional leitoa à paraguaia. Convites à venda em Piracicaba, na Selaria Barrichello. Em Rio das Pedras, supermercado de Favari e Agropecuária Matias. Maiores informações pelo telefone 19 99786-0957. Apoio Supermercados de Favari, Presa Viva, Top Corrimão, Construcad e Itaipava. Encontro de Violeiros Oficial, o pioneiro da região. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Vila Maravilha, nós gostamos de você. Vila Maravilha, faz mais um pra gente ver. Vila Maravilha, nós gostamos de você. Ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão e gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. É, muito bem, estamos de volta com o Rio Vox Esporte Clube aqui para você, através da mais ouvida e da mais querida da cidade de Rio das Pedras, da Rio Vox FM. Eu quero agradecer muito o carinho da sua audiência, quero mandar um abraço para todo mundo que está na nossa sintonia, mandar um abraço especial para o pessoal lá de Propriá, que está nos ouvindo, está acompanhando todos os dias a nossa programação. Estamos acompanhando vocês também, pessoal, vamos lá, vamos trazer esse acesso aí, já que agora o Esporte Clube Propriá é a única força da cidade no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Campeonato Paulista não, no Campeonato Sergipano da Segunda Divisão, da Série 2. Vamos lá, alô, Propriá, um abraço pra vocês. Vamos falar dos jogos de ontem aí pela Libertadores da América, pela Copa Sul-Americana. Vamos começar pela Copa Sul-Americana, porque o Atlético Paranaense passou o carro para cima do Peñarol fora de casa, lá no estádio do Peñarol, lá no campeão do século, que é o estádio do Peñarol. Nicão, Léo Pereira, Marcinho e Bruno Guimarães fizeram o 4-1 para cima do Peñarol, que descontou com o Cristiano Rodrigues. Atropelamento do Furacão, que segue na Sul-Americana. Parece que mandar o Fernando Diniz embora revitalizou o Atlético, viu, professor? É uma coisa que a gente não consegue entender, né? O treinador que subiu lá, estava lá, era da casa, já vinha fazendo bons trabalhos nos campeonatos estaduais com o Sub-23. E, no entanto, o pessoal trouxe o Fernando Diniz. Ele fez a experiência, não deu certo, e agora recorreu ao santo da casa outra vez. E, realmente, o Atlético vem jogando uma boa, grandes partidas sobre o comando do Thiago, novo treinador, e agora conseguiu ontem, acho que a melhor partida sobre o seu comando, e aumentando o grau de dificuldade. O jogo foi justamente lá em Montevideo, e o Peñarol, que é tido e havido como a melhor equipe lá do Uruguai, só restou a camisa, viu? Porque tá certo que o Atlético fez uma grande partida, mas o Peñarol não é nem sombra daquilo que foi um dia a grande equipe aqui da América do Sul. Sobrou só o preto e o amarelo do Peñarol. Mas o Atlético não tem nada com isso. Passou o carro duas vezes aqui por 2-0 no Paraná. E agora lá em Montevideo, 4-1. Presta atenção nesse time aí. Quem quer realmente chegar às finais aí, tem que prestar atenção no Atlético. É, com certeza. O Atlético muito bem, tirou um grande campeão da América aí. O Atlético Paranaense segue vivo na disputa pela Copa Sul-Americana de Futebol. Teremos hoje pela Copa Sul-Americana, jogo às 21h30, Cerro do Uruguai e Bahia. O Bahia construiu uma bela vitória dentro de casa, vai com uma vantagem de 2 gols para decidir lá no Uruguai. E eu não vejo o Cerro com bola para tirar o Bahia não, professor. Bahia é favorito e vai passar. Se o Peñarol é ruim, imagina o Cerro. Era isso que o professor queria falar, né, professor? É justamente isso. Então o Bahia, os baianos que me desculpem, mas o Bahia, se não vencer o Cerro, mesmo jogando lá em Montevideo, tem que voltar a subir a igreja lá do Senhor do Bonfim de joelho outra vez, né? Com certeza. Hoje tá fácil pro Bahia a situação. Vamos falar da Copa Libertadores da América. Tivemos uma partida no dia de ontem e o Grêmio esteve em campo para abrir as oitavas de final da competição. E o Grêmio jogou mal, viu, professor? Perdeu para o Estudiantes no primeiro jogo das oitavas de final. O Estudiantes começou muito bem, começou frenético, abriu 2-0 no primeiro tempo, mas o Kahneman ainda fez o gol que deixa o Grêmio com chance. Agora eu quero uma observação. O André, ele, para ser ruim, professor, o centroavante André, ele precisa melhorar muito. É muito fraco. O que o Renato Gaúcho tem na cabeça? O Jael, que não é lá essas coisas, é menos ruim que o André, viu, professor? Muito complicada a situação do centroavante do Grêmio. Mas foi um time que jogou mal, não teve consistência. O jogo de volta, no dia 28, o Estudiantes tem a vantagem de empatar. O Grêmio, 1-0, usa o gol fora de casa marcado a seu favor. Então o Grêmio precisa de um gol para se classificar, professor. Ainda está fácil a situação do Grêmio, mas precisa jogar bola. É, eu acredito que o Grêmio passe, né? Mesmo porque ontem o Grêmio estava melhor no jogo. O Grêmio estava muito bem no jogo até os 8 minutos quando tomou o gol. E o Grêmio já tinha criado situação para marcar. E o Grêmio estava muito bem. E o gol mexeu com o Grêmio. O gol realmente foi um bonito gol. O menino, uma revelação lá feito em casa mesmo, jogador da base, e fez um lindo gol aos 8 minutos do primeiro tempo. Aí mudou a história do jogo. Mudou o jogo, a equipe do Estudiantes foi para cima, exigiu do Grêmio, e aos 43 o Kahneman empatou de cabeça, mas mesmo assim a equipe do Estudiantes sempre foi melhor. E o Grêmio acabou perdendo, o placar não foi de todo mal, né? 2-1, dá a chance do Grêmio poder jogar aqui em casa e vencer por 1-0 e seguir adiante. Mas como você disse, precisa mudar algumas coisas aí, né? Porque não dá pra jogar com o André Baladeiro de centroavante, né? Com o André, nem o Renato foi milagre. O Renato fez milagre com o Cortez, fez milagre com o Léo Moura, fez milagre com o Cícero, fez milagre com o Marcelo Oliveira, mas com o André não tem jeito não, viu? O Grêmio até começou melhor, trocando passes, fez o Estudiantes correr muito atrás da bola, mas, como a gente disse, o André perdeu chances muito claras de gol, e veio o castigo, né? O Apalosa fez um golaço, né? Chutou no ângulo aí esquerdo do Marcelo Grohe, sem chance. Os argentinos começaram a dominar o jogo, né? Mordeu os gaúchos na marcação. Tricolor não conseguia criar. O Campi subiu mais alto que a defesa gremista, fez o segundo. No escanteio também, o Grêmio empatou com o Kerman num rebote do goleiro, empurrou para a rede aos 43, que é o gol que deixa o Grêmio aí com chances de classificação. O Grêmio voltou melhor, jogou bem o segundo tempo, né? O Estudiantes não fez muito, não jogou muito futebol no segundo tempo, não. Então, foi um jogo de 45 minutos, professor, e o Grêmio, então, sai atrás, o Estudiantes fica na frente do Grêmio em busca da próxima fase da Libertadores da América, né? Em busca das quartas de final. Temos jogos de hoje. Jogos de hoje, começamos por Boca Juniors e Libertad. O jogo é La Bombonera, 19h30. O Boca, campeão argentino, passou com a segunda vaga no grupo 8 da competição. O Libertad liberou sua chave e vai visitar o Boca. Define a sua vida no Defensores del Chaco. Mas hoje, a gente sabe o quanto é difícil ganhar do Boca. A gente sabe que poucos times conseguiram, né, professor? E o Boca vem reforçado e deve ficar com a vitória para cima da equipe do Paraguai, né? Mas não vai ser fácil, viu, Léo? O Libertad fez uma boa primeira fase da Libertadores e eu acho que o Boca vai ter dificuldade hoje para jogar lá na La Bombonera. Portanto, eu comungo de um empate aí entre Libertad e Boca, mesmo jogando na Bombonera. Muito bem, agora então vamos falar dos brasileiros, vamos falar do duelo brasileiro. Alô, Baiano, vamos falar do seu Flamengo, vamos falar do Cruzeiro, duelo entre os brasileiros da Copa Libertadores da América. Daqui a pouco tem Corinthians também, fica conosco. Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganha não adianta, não haga tanta que não pare de berrar. Chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. Vamos lá, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam hoje. O jogo é mais uma decisão entre as duas equipes, né? A Raposa foi a campeã da Copa do Brasil ano passado, né? Dessa vez pelas oitavas de final da Libertadores da América. O jogo é no Maracanã às 21h45. Talvez o jogo ponha à frente as duas equipes mais regulares do futebol brasileiro na temporada, né? O Cruzeiro, com 66%, tem o melhor aproveitamento de pontos no ano em 42 partidas. O rubro-negro é o segundo time que mais aproveitou os pontos, 41 jogos e 65,9% de aproveitamento, quase 66%, né? Duas equipes que têm defensivamente a sua melhor parte da equipe, né? São seus pontos fortes, né? O Grêmio, o Cruzeiro do Mano Menezes, o Maurício Barbieri, treinador do Flamengo. O Flamengo é o time que menos tomou gol, a menor média de gol, aliás, sofrida em 2018, né? O Cruzeiro é o segundo. Então, são duas equipes muito regulares, as duas que menos perderam no ano também. O Flamengo perdeu 6 vezes, o Cruzeiro 8, e que mais saíram de campo sem sofrer gols. O Flamengo saiu em 58% dos jogos, ou seja, 24 partidas sem tomar gol. O Cruzeiro saiu 23 partidas de campo sem ser vazado, né? Então, o Flamengo, depois de poupar 3 titulares na derrota para o Grêmio por 2-0 no Campeonato Brasileiro, tem quase força máxima para o início do confronto dos mineiros, né? Contra os mineiros, né? Sem o Paquetá suspenso e o Guerreiro não há putaria tremenda para renovar o contrato, né, Guerreiro? De novo a mesma situação. Se eu fosse qualquer time do futebol brasileiro, eu fechava a porta pro Guerreiro. É a segunda vez que ele faz essa mesma palhaçada para renovar um contrato. O Guerreiro nem jogar bola não tá jogando e quer exigir 700 pau por mês para ficar jogando bola no Flamengo? Vá te catar, Guerreiro. Não tá jogando porcaria nenhuma. Vamos desabafar mesmo aqui. O Gianluca e o Uribe devem permanecer na equipe do Flamengo. Em readaptação ao futebol brasileiro, esse é outra palhaçada também. Tem que readaptar em futebol brasileiro? O cara conhece o futebol local. O Vitinho deve começar no banco. Então o Flamengo vem com o Diego Alves no gol. Rodinei, Hever, Léo Duarte, René, Cuejar, Diego e Jean Lucas, Marlos Moreno, Everton Ribeiro e Fernando Uribe. Quem tem que se readaptar é estrangeiro que vem de fora. O cara é brasileiro, o cara conhece 40 milhões de reais, professor. O cara precisa ter tempo para se readaptar ao futebol brasileiro. Tá de brincadeira comigo, mas esse é o Flamengo, então, que vem ao jogo hoje, né? O Cruzeiro do Mano Menezes, bicampeão da Libertadores da América, títulos em 76 e 97, chega com quase todos os jogadores à disposição para o primeiro jogo da decisão contra o Flamengo. Só não tem o Romero, suspenso. Edilson deve voltar à lateral direita, enquanto Barcos é o favorito para ocupar a vaga no ataque. O Raniel corre por fora. O Cruzeiro tem o melhor ataque da competição, com 15 gols. Também pegou o Vasco na primeira fase. Se não fizer um caminhão de gol no Vasco, não tá errado, né? Então o Cruzeiro vem a campo com o Fábio no gol, Edilson, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Lucas Silva. Ih, o computador travou. Que beleza. Egídio, Lucas Silva e Thiago Neves, Robinho, Arrascaeta e Hernan Barcos. Esse, então, é o Cruzeiro para esse jogo. Trio de arbitragem, professor. Árbitro de final de Copa do Mundo, Néstor Pitana, auxiliado por Hernan Maidana e Gustavo Rossi. Então, com arbitragem não vai ter problema, viu, professor? Vamos ver quais são as soluções ofensivas das equipes, já que a gente sabe que tanto o Flamengo quanto o Cruzeiro vão muito bem atrás, né? Vão fazer um bom duelo entre as suas defesas. O Cruzeiro fez mais gols, mas como eu disse, pegou o Vasco e pegou a Universidade do Chile, que tinha Rafael Vaz na zaga. Então, aí já fica mais fácil fazer gol mesmo. Mas tem o Barcos, que está perdendo um caminhão de gol também, que é brincadeira. Qual é a chave para a equipe sair vencedora, para qualquer uma das duas sair vencedora nesse jogão de hoje, às 21h45, professor? É um jogo de 180 minutos, começa hoje, né? É claro que o fator campo, torcida, influencia aí muito. As duas equipes vêm de momentos distintos em cada uma no campeonato. O Flamengo vem de uma derrota para o Grêmio e o Cruzeiro vem do empate lá contra o Vitória da Bahia. É claro que agora já virou a chave, está aí vivendo esse jogão de hoje, que é lá no Rio. Portanto, o Flamengo tem um ligeiro favoritismo aí por jogar em casa, mas o Cruzeiro, por ter poupado os jogadores, eu acho que tem mais gás do que o Flamengo. Portanto, é um jogo que vai ser decidido no detalhe físico, Léo. No segundo tempo é que eu acredito que realmente esse jogo vai ser decidido, porque o Flamengo poupou muito pouco jogador lá no Sul e perdeu o jogo, e agora vai ter que correr muito para conseguir uma vantagem para poder jogar melhor no Mineirão. Mas eu, particularmente, eu acredito no Cruzeiro desse jogo. Placar do jogo de hoje, então, para o nosso ouvinte, professor. 2-1, Cruzeiro. Eu vou de 0-0 e a gente vai ter a decisão na próxima semana. Vamos ter um jogo com os goleiros trabalhando muito e pegando muito, tanto o Fábio como o Diego Alves. Vamos falar do timão, Corinthians, que vai a campo hoje lá no Chile contra o Colo-Colo. Tudo sobre Corinthians e Colo-Colo aqui no Rio Vox Esporte Clube. Vamos falar do Corinthians e do Colo-Colo, que começam a decidir nessa quarta-feira uma vaga nas quartas de final da competição. A equipe chilena recebe o timão no Estádio Monumental Davi Arellano, lá em Santiago, às 21h45, no duelo de ida. As duas equipes campeãs da América. O Colo-Colo levantou a taça em 91, Corinthians em 2012. O Colo-Colo foi o time com a pior campanha dentre os 16 classificados para o mata-mata. Por isso, a equipe do Chile foi atrás de reforços, entre eles o paraguaio Lucas Barrios, campeão da América ano passado com o Grêmio. Saiu do Grêmio, foi para o Argentinos Juniors, mas voltou a equipe que deu, jogou ele ao estrelato, né? No Colo-Colo foi que ele surgiu para o mundo de futebol, depois rodou o mundo, foi para o Borussia Dortmund, foi para as outras equipes e está de volta agora ao Colo-Colo. O outro destaque é um velho conhecido, viu, professor? Jorge Valdivia, esse é um dos grandes destaques da equipe chilena. O Timão sofreu também muitas mudanças desde que entrou na Libertadores, em campo na Libertadores, né, pela última vez, né? O clube perdeu 4 dos seus titulares na janela de transferências, né? O Balbueno, o Sidney Clay, o Maicon e o Rodriguinho. Mas, por outro lado, buscou reforços, como Danilo Avelar e o Douglas, que começam a partida como titulares nesta quarta-feira. Vamos falar, então, do Corinthians e do Colo-Colo, começando pelo time da casa, o Colo-Colo do Héctor Tapia. É, aquele lá, ex-atacante da seleção chilena, é o 5º colocado no campeonato chileno, vem de derrota no último fim de semana. Poupando alguns titulares, o time foi derrotado para o Deportes Temuco por 1-0. Para o duelo contra o Timão, o Colo-Colo pode contar com o técnico Héctor Tapia, né? Ele estava suspenso por conta de comportamento inadequado na partida contra o Bolívar na primeira fase, mas conseguiu derrubar a punição. Então o Colo-Colo vem com Orion no gol, ex-goleiro do Boca Juniors. O Opaso Insaurralde Zaldívia. Esse é Zaldívia, não é Valdívia, hein? E o Damián Pérez. Meio campo formado pelo Baeza, o Carmona e o Valdez, ex-jogador da seleção chilena. Agora, na frente, Paredes de um lado, outro ex-jogador de seleção. Valdívia, outro ex-jogador de seleção. E Lucas Barrios no comando do ataque. É um time muito experiente, a equipe do Colo-Colo, professor. É, a equipe do Colo-Colo é uma equipe experiente, não tenha dúvida nenhuma. Vai receber a equipe do Corinthians. A equipe do Corinthians parece que está começando a se acertar aí na mão do seu técnico. Portanto, o Colo-Colo, como você já nominou aí, todos eles aí, jogadores experientes, né? Que não vai tremer, vai criar um grau de dificuldade muito grande para o Corinthians lá. Mas eu acredito que o Corinthians vem de lá do Chile, pelo menos com empate, viu, Léo? Principalmente com a possibilidade aí de ter uma grande arbitragem do Gilmar Roldan, que também é árbitro de Copa do Mundo, né? Vamos falar do Timão agora. O Timão, depois de poupar 3 titulares no empate sem gols contra o Atlético do Paraná no último sábado, volta a ter força máxima. E Osmar Loss optou por não divulgar aí a escalação com antecedência, mas o time deve ser praticamente o mesmo da vitória sobre a Chapecoense na última semana pelas quartas de final da Copa do Brasil. A única modificação pode ser a entrada do Cleison no lugar do Matheus Vital, né? Então, o Corinthians não tem o Ralf, não tem o René Júnior e o Jonatas, que já chegou e já lesionou. O Corinthians, então, vem com Cássio no gol, Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar, meio campo com Gabriel e Douglas, os dois volantes. E na frente, o Timão vai com 4 atacantes, viu, professor? No desenho tático, né? Com Cleison, Jadson um pouquinho mais atrás, Romero como falso 9 e Pedrinho caindo pelas beiradas. Então, esse é o Timão vindo num 4-2-4 com 4 jogadores jogando no campo de ataque, 4 jogadores na frente, né, no comando do ataque. Arbitragem por Vilmar Roldão, colombiano, auxiliado por Alexander Guzmán e John Alexander León, todos eles colombianos. Professor Mauro, o que o Corinthians precisa para trazer um pontinho, pelo menos lá do Chile? Vai ter que armar um contra-ataque muito bem feito para poder explorar bem o contra-ataque, a velocidade e tentar surpreender o Colo-Colo justamente no contra-ataque e velocidade. Eu acredito que o Corinthians sabe fazer isso e tem que realmente se posicionar e marcar bem e contra-atacar para que possa trazer um bom resultado de lá. Muito bem, então Corinthians pega o Colo-Colo, jogo às 21h45 no estádio Monumental David Arellano, lá no Chile, né? Então eu quero saber do professor Mauro Fernandes o placar para o jogo de hoje. 2-2. Eu vou apostar, eu acho que o Colo-Colo vence, eu acho que vence por 1-0 só. Eu acho que até o Corinthians consegue reverter depois, mas hoje eu acho que a vitória vai ser chilena na Libertadores da América. Amanhã temos outras partidas pela Libertadores da América, mas hoje então são esses jogos, Cruzeiro e Flamengo. Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, tem também o Boca e o Libertad na La Bombonera, e o Corinthians e o Colo-Colo, Colo-Colo e Corinthians lá no Estádio Monumental de Santiago. Falamos sobre a Libertadores da América aqui no Rio Vox Esporte Clube. Vamos falar do mercado da bola para a gente encerrar nossa programação de hoje, porque o meio atacante Bernard desembarcou nessa quarta-feira em Liverpool, na Inglaterra, onde passará por exames médicos para assinar contrato com o Everton, outra equipe da cidade de Liverpool, né? A emissora britânica Sky Sports flagrou a chegada do jogador à cidade de Manchester, no aeroporto da cidade, né? E o Globoesporte.com apurou que o brasileiro está nesse momento passando pelos exames e assinatura do contrato, acontece nessa quinta-feira. O contrato será de 4 anos e um salário anual na casa dos 6 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais na cotação atual, e a multa rescisória na casa dos 194 milhões de reais. O Bernard movimentou muito o interesse das equipes, chegou a se aproximar de um acordo com o Chelsea, mas também com o Milan, mas as condições do Everton foram superiores e fez a diferença para contratá-lo, o jogador de 26 anos, professor. É, realmente, abriu a burra, vai pagar uma fortuna. Vamos torcer para que o jogador corresponda à expectativa e possa corresponder a todo o investimento que foi feito. Agora a gente fala de Paulo Guerreiro de novo, professor. Uma negociação aí com o Internacional. Paulo Guerreiro viverá seus últimos minutos como jogador do Flamengo na próxima sexta-feira, 10 de agosto, quando se encerra o vínculo na Gávea. Inclusive, o Paulo Guerreiro fez um baita de um papelão dizendo que estava machucado, passou por exame de imagem, não foi constatado nada, e ele fez isso para se poupar de fazer o sétimo jogo e poder defender outra equipe no Brasil. Tá ótimo, né, Paulo Guerreiro? Sem vergonha. Olha que situação de um atleta de futebol, viu, professor? A gente defendeu tanto ele no caso do doping, mas agora não tem condição, não. Tá sendo sem vergonha mesmo o Paulo Guerreiro. O Guerreiro, então, tem interesse de trocar de time, obviamente não quer ficar no Flamengo, mas primeiro precisa ver se vai poder jogar, ou tiro no pé que as equipes vão dar, porque tem recurso dele correndo lá no Tribunal de Contas da Suíça, Tribunal Esportivo da Suíça, em que ele pode ficar tempo sem jogar, cumprindo a punição que ele tem por doping. Então, abre o olho, o Internacional é o time que quer contratar Paulo Guerreiro, viu, professor? O presidente Marcelo Medeiros receberá um representante do grupo Dins, o fundo de investimento do empresário Delcir Sonda, antigo parceiro do clube e fanático colorado declarado, né? Então, o Delcir Sonda deve aí fazer o aporte financeiro para trazer Paulo Guerreiro, né? 700 mil picanha por mês é o salário do Paulo Guerreiro, que não vem jogando nada, professor. Com luvas, vai chegar perto de 900 conto por mês, professor. Tá, Paulo Guerreiro tá com bola para jogo, para ganhar tanto assim. E segundo, professor, o Inter, William Potker, Nico Lopes, Leandro Damião, acabou de trazer o Jonathan Alves, tem o Rossi. Para que trazer mais um atacante, professor? Pois é, né? O Internacional quer problema, né? Parece que ele não tem problema, então ele quer, tá precisando de um e vai buscar o Guerreiro. Me parece que o Santos, que joga hoje, também quer um Guerreiro, não é isso? Mas o Santos não tem dinheiro pra trazer o Guerreiro, né, professor? Então, o Inter também não tem, mas ele se esforça pra dar um jeito, né? Então, mas o Santos, jogando lá no Presidente Vargas hoje, vai estar com o dirigente também, concorrendo com o Internacional pra tentar pegar o Guerreiro lá. Quem sabe aparece algum louco lá que faz uma lambança lá e acaba pagando isso tudo que o Guerreiro tá fazendo, né? Porque ultimamente o que é a função dele, gol, ele não faz, né? Com certeza, tá difícil a situação, viu? Tá difícil. Eu fico pé da vida, viu, professor? Hoje o ouvinte percebeu que eu pistolei aqui mesmo. Fiquei pistola da cabeça, que nem diria o Alborguete. Então, vamos encerrando a nossa programação de hoje. Eu quero agradecer a companhia do professor Mauro Fernandes nesta quarta-feira. E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta aqui para falar muito de Libertadores da América, sobre esses jogos, sobre essas situações. Muito obrigado pela companhia, viu, professor? E até amanhã, se Deus quiser, para falarmos muito mais de esporte. Ah, sem dúvida, né, Léo? E amanhã também vamos trazer aqui o resultado de Ceará e Santos, hoje à noite, lá no Presidente Vargas, 7:30 PM. Oh, verdade, temos Ceará e Santos hoje, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, bem lembrado, professor. Isso, e senão o Erinho pega nós pro pescoço lá, vai falar, meu Santos tá tão ruim assim que nem a Rio Voz quer falar dele. Mas não é realmente, o Santos pega o Ceará hoje, e o Ceará é o time da moda aí, o time do Lisca doido, e eu desejo a todos que vocês tenham uma ótima quarta-feira, e que vocês, agradeço vocês por nos brindar com a sua audiência, vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo, e se for da vontade dele, nós estaremos aqui amanhã, a meio-dia, firme e forte, para falar de esportes. Só pra gente não esquecer, então, palpite pro jogo de hoje, Ceará e Santos, professor. 1-0 Ceará. Vou de 2-0 Ceará também. Hoje o Santistaiada tá pé da vida com nós, viu, professor? Quero agradecer muito a companhia do professor, a você, nosso ouvinte que esteve ligadinho na nossa programação. Fique com Deus. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. E até amanhã, se Deus quiser, para falar muito de esportes da Rio Vox FM. Tchau! Morrer pelo meu time. Se ele perder, que dor imenso. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante. YU882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.